A partir de agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. A apresentação, Márcio Eduardo e Olga Miranda. Está no ar, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante, homenagem a Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Fora do convidado, Milton Ramos, o nosso professor Milton Ramos. Está aqui nos estúdios da Rádio Nova Fraternidade. E o Espiritismo em Foco é apresentado por mim e por Olga Miranda, e na mesa de debates, Divanildo Pedro, o amigo de vocês, de todas as quartas-feiras, no programa A Casa Espírita em Destaque. Você pode, a partir de agora, postar as suas perguntas na nossa rede social ou ligar para o nosso telefone, que é o 82-3432-3562. 82-3432-3562. Boa tarde, Olga Miranda. Boa tarde, Márcio Eduardo. Boa tarde, queridos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Todos os nossos irmãos de Alagoas, do Brasil e do mundo todo que estão sintonizados conosco. É um grande prazer estarmos aqui novamente para realizarmos esse trabalho de debate sobre as obras dos grandes espíritos superiores que estiveram conosco aqui, nos ajudando a despertar nossas consciências. Queria mandar um abraço fraterno para todos aqueles que cooperam com a nossa rádio e dizer da nossa gratidão pela participação, e principalmente você, ouvinte querido, que sempre está enviando para nós as suas perguntas, participando ativamente para que o nosso programa se torne cada vez mais ativo, cada vez nos force a estudar para nos prepararmos para atender os objetivos da Seara Maior. Então, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Divanildo Pedro, que também está aqui conosco, como, participando da mesa de debate, como sempre, inspirado pelo Pai e por Jesus. Não é isso, Divanildo Pedro? Isso mesmo, Olga. Boa tarde, Marcelo Espírita. Boa tarde, Alagoas Espírita. Boa tarde, Brasil Espírita. Boa tarde, Universo Espírita. Nós estamos iniciando esse programa hoje com um prazer renovado por falar desse espírito que foi conhecido na sua última reencarnação entre nós como Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Uma trajetória de muita evolução, de muita dedicação ao Pai, muita dedicação aos seus irmãos de jornada, muita dedicação à humanidade. Nós queremos enviar o nosso abraço fraterno a todos que estão conectados conosco na Web Rádio Nova Fraternidade, e em especial a nossa irmã Lúcia Conge, que está morrendo de frio lá na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Volta logo, senão você congela, querida. E aos nossos familiares e amigos que estão conosco, e a equipe da Rádio Web Nova Fraternidade, nosso irmão Carlos Coelho, nosso irmão Edson Júnior, a nossa irmã Rita Farias, aos presentes, Márcio Eduardo, Olga Miranda, a Aninha e também o nosso convidado especial, Milton Ramos, que está, e o nosso visitante, né, o Túlio, que está aqui acompanhado com a bela senhorita, né, Maria Clara. Boa tarde, Maria Clara. Então, desejamos que esses momentos que vamos ficar juntos sejam bastante agradáveis e esclarecedores. Obrigada. Vamos agora saudar, né, o nosso convidado de hoje, que vai proferir a nossa palestra, que é o nosso irmão Milton Ramos. Mas gostaríamos, antes de passar a palavra para você, Milton, realizarmos nossa prece de abertura dos nossos trabalhos para que as coisas fluam de forma mais leve, mais rápida, né? Isso. Então vamos pedir ao nosso irmão Divanildo Pedro para realizar essa prece. Meus irmãos, é sempre um momento sublimado, o momento de voltarmos os nossos pensamentos para Jesus. Voltarmos os nossos pensamentos para Deus Pai, nosso Criador, Deus Pai generoso, bondoso, e pedir que nos abençoe em mais esta ocasião, fortalecendo-nos através da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, para que tenhamos a condição de nos desincumbirmos da tarefa por nós aceita em vosso nome, de retransmitir para os nossos irmãos que estão conosco, ligados, conectados, os ensinamentos do Mestre sobre as leis de Deus. Que possamos perceber e receber o abraço amoroso do Mestre amigo, as bênçãos do mais alto, e que possamos nos fortalecer neste momento para receber também as intuições que vão fazer com que estejamos mais próximos uns dos outros, mais próximos do beijo amoroso de nossa mãe Maria de Nazaré e mais próximos das bênçãos de todos aqueles que nos chamam, que estão ansiosos para nos ajudar. Que Deus, nosso Pai, continue conosco, nos abençoando agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, nós queremos também, conforme Divanildo já registrou, né, a presença, registrar também de minha parte a presença e dar o nosso boa tarde, né, ao Túlio e a Maria Clara. Maria Clara, que é uma criança, muito prazer de ter vocês aqui no estúdio. E a Ana Cristina, que sempre chega bem cedinho aqui para preparar todo o ambiente, proporcionar para a gente esse conforto, esse aconchego amigo e fraterno que é característico da sua pessoa. Túlio, boa tarde. Boa tarde, Olga, obrigado. Obrigado a presença, realmente, assim, a gente veio meio que de penetra aqui hoje. Vamos fazer essa visita. Maria Clara é minha filha, mais velha. Me dá uma boa tarde aí para o pessoal, mano. Boa tarde. Desejo a todos um ótimo trabalho. E é sempre bom estar na presença de grandes amigos e ver que a rádio caminha cada vez mais firme e forte, né? Graças a Deus. Que todos os pais tragam suas crianças para ouvir um pouco sobre o Evangelho do Senhor e desses espíritos superiores que trazem para a gente a mensagem que nos proporciona maior claridade sobre o entendimento maior da vida. E hoje, especialmente, estamos falando do nosso irmão, iremos falar do nosso irmão Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que se chamava Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E para falar sobre esse nosso irmão que trouxe tantos benefícios para a nossa sociedade, para o mundo todo, nós convidamos o nosso irmão Milton Ramos. Boa tarde, Milton. Boa tarde, amigos. É um prazer, fora do normal até, eu diria, de estar na presença de vocês. E principalmente porque também nós estamos aqui como convidado, nosso irmão Túlio, né? Túlio é uma figura extraordinária, muito grato a ele. Vamos conversar um pouco sobre Bezerra de Menezes, né? Olha, quando chega o mês de agosto, há um fato interessante dentro do movimento espírita brasileiro e internacional. É que praticamente todas as casas espíritas, elas direcionam os seus trabalhos justamente para homenagear e para refletir sobre a missão extraordinária desse ser iluminado que esteve entre nós, chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Então, neste atual momento, neste atual período, está o Brasil todo, o mundo todo, justamente com seus trabalhos voltados para elevar a obra de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um desses seres iluminados que nós entendemos que a providência divina, de tempos em tempos, envia aqui para o nosso planeta com missões específicas de contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. Bezerra é um destes. Bezerra de Menezes nasceu na freguesia do Riacho do Sangue, lá no Ceará, e que este local hoje faz parte do município de Jaguaretama. E Bezerra nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Com isso, nós podemos dizer que no dia 29 de agosto será o aniversário de 182 anos de Bezerra de Menezes, caso ele estivesse vivo. Bezerra foi uma pessoa extraordinária. Teve uma infância muito boa no Ceará, e seus pais, o pai era militar e também muito envolvido com política, e dado a essa militância dele, houve um período em que ele teve que afastar-se, deixar o estado de Ceará, e ele foi habitar no estado do Rio Grande do Norte. Um pouco tempo depois retorna para o Ceará, e aí Bezerra, já um rapazinho, ele é deslocado para o Rio de Janeiro para poder dar continuidade a seus estudos. Bezerra formou-se em medicina e lá no Rio de Janeiro, e como médico ele tinha um trabalho incomum, que muito embora os seus companheiros de escola e também de profissão elogiavam muito Bezerra, mas também não tinham a coragem de fazer o que Bezerra fazia, porque Bezerra foi o que podemos chamar de um médico missionário. Há uma frase dele muito interessante, em que ele dizia que, e isso ele deixou escrito: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. Ou seja, Bezerra teve uma profissão, uma caminhada profissional diferente dos demais, porque ele atendia a qualquer pessoa que batesse à sua porta, independente de condição social, econômica e financeira. E, de certa forma, toda a sua ação foi em cima das pessoas mais humildes. Bezerra também foi um grande político da época, e como político teve uma atuação muito destacada, porque as causas dele eram praticamente causas sociais. Foi um indivíduo que envolveu-se profundamente com a causa abolicionista. Há um detalhe também que eu achei muito interessante quando eu li, aliás, recentemente nós tomamos conhecimento daquela questão dos direitos das domésticas, né? E nós percebemos que Bezerra naquela época já fazia os discursos deles já voltado para essa categoria profissional, já defendendo os direitos das domésticas. Há uma revista chamada Reformador, que é uma revista publicada pela Federação Espírita Brasileira, em que recentemente, eu pesquisando a respeito da vida de Bezerra, eu me debrucei sobre o conteúdo que me foi passado essa revista. O conteúdo de 15 de outubro de 1892, em que o repórter, né, que está trabalhando para essa revista, ele fez uma entrevista com o próprio Bezerra de Menezes e repassou para nós, para a posteridade, justamente o que Bezerra disse em função das perguntas que eram feitas. Aí eu trouxe aqui algumas perguntas e consequente resposta do próprio Bezerra, para que, vendo o que aconteceu nessa entrevista, nós tenhamos uma ideia mais apropriada do que seja a personalidade do próprio Bezerra. Aí vem a primeira pergunta: que orientação religiosa você herdou do berço familiar? E vem a resposta de Bezerra: nasci e criei-me até os 18 anos no seio de uma família tradicionalmente católica que levava a sua crença até a aceitação de um absurdo, por mais repugnante que fosse, imposta à fé passiva dos crentes pela Igreja Romana. Continuando com, com o questionário, o repórter pergunta: dos ensinamentos recebidos da religião católica, quais você guarda ainda como luzes divinas? E responde Bezerra: aprendi naquela doutrina e acostumei-me às suas práticas, mas empiricamente, sem procurar a razão da minha crença. Dois pontos, entretanto, me pareciam luminosos no meio daquela névoa. Eram a existência da alma, responsável por suas obras, e a existência de Deus, criador da alma e tudo o que existe. Ao demais, eu considerava sagrado tudo o que os meus pais me ensinavam a crer e a praticar, a religião católica apostólica romana. A pergunta seguinte foi: a partir de quando você afastou-se das práticas católicas? E esta é interessante. Aí ele nos diz: aos 19 anos, e naquela disposição de espírito, deixei a casa paterna para vir fazer meus estudos na capital do Império, onde vivi, mesmo ao tempo de estudante, por mim mesmo, sem ter a quem prestar obediência. Continuei na crença e práticas religiosas que eu trouxe de berço, mas na convivência com os moços, meus colegas, em sua maior parte livres pensadores e até alguns ateus, comecei batendo-me com eles e acabei concordando com eles, parecendo-me aos céus não ter a gente que presta conta de seus atos. Não foi difícil essa mudança, pela razão de não ser firmada em fé raciocinada a minha crença católica. Mas, apesar disto, a mudança não foi radical, porque nunca pude banir de todo a crença em Deus e na alma. Houve em mim uma perturbação que nasceu da dúvida. Fiquei mais cético do que cristão, e cristão somente por aqueles dois pontos, e em todo caso, deixei de ser católico. Via os meus pontos luminosos por entre as nuvens. E aí vem a pergunta interessante também, que é a posterior. Após essa mudança de pensamentos, você retornou em algum momento ao seio da Igreja Católica? E vem a resposta: casei-me com uma moça católica a quem amava de coração, e sempre respeitei suas crenças, guardando nos seios da minha alma a descrença. No fim de 4 anos, fui subitamente batido pelo tufão da maior adversidade que me podia sobrevir. Minha mulher foi roubada pela morte em 20 horas, deixando-me 2 filhinhos, um de 3 e outro de 1. Aquele fato produziu-me um abalo físico-moral de prostrar-me. As glórias mundanas que havia conquistado, mais por ela do que por mim, tornaram-se aborrecidas, se não odiosas. E como nelas, coisas da terra, eu não via nada. Nada encontrei que me fosse lenitivo da minha tamanha dor. Sempre gostei de escrever, mas inutilmente tentava fazê-lo, porque no fim de poucas linhas, um tédio moral se apoderava de mim. A leitura sempre foi a minha distração predileta, mas dava-se a este respeito o mesmo que a respeito de escrever. Abria outro livro sobre ciência, sobre literatura, sobre o que quer que fosse, mas não tolerava a leitura de uma página sequer. Um dia, meu companheiro de consultório trouxe da rua um exemplar da Bíblia do padre Pereira de Figueiredo, entressacado de estampas belíssimas. Tomei o livro, não para ler, que já não tentava semelhante exercício, mas para ver as estampas com verdadeira curiosidade infantil. Passei todas em revistas, mas no fim senti desejo de ler aquele livro que encerrava minhas perdidas crenças, e era uma vergonha para um homem de letras dizer que nunca lera. Comecei, pois, esqueci-me de ler o belo livro até perder a condução para minha casa, e depois que estive nesta, sentia prazer em pensar que voltaria a lê-lo. Eu mesmo fiquei surpreendido com o que se passava em mim. Li toda a Bíblia, e quanto mais lia, mais vontade tinha de continuar, sentindo doce consolação com aquela leitura. quando acabei, eu senti a necessidade de crer, não dessa crença imposta pela fé, mas da crença firmada na razão e na consciência. Onde descobri-lhe a fonte? Atirei uma leitura dos livros sagrados com ardor, com sede, mas sempre havia uma falha ao que meu espírito reclamava. Começaram a aparecer as primeiras notas espíritas no Rio de Janeiro, mas eu repeli a semelhante doutrina sem conhecê-la nem de leve, somente porque temia que ela perturbasse a tal ou qual paz que me trouxera ao espírito a minha volta à religião de meus maiores, embora com restrições. Visto isso, o repórter partiu para a pergunta seguinte, que é esta: com esta disposição íntima, após a leitura da Bíblia, como o Senhor conheceu o Espiritismo? E responde Bezerra de Menezes: um colega, porém, tendo traduzido o livro dos Espíritos de Allan Kardec, fez-me presente de um exemplar que aceitei por cortesia. Deu-me na cidade e eu morar na Tijuca, a uma hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, não tendo distração para a longa e fastidiosa viagem, disse comigo mesmo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto, e depois é ridículo confessar-me ignorante de uma filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro, prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito, e entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Dava-se em mim o que acontece muitas vezes a quem muito lê, e que um dia encontra uma obra onde depara com ideias que já leu, mas não sabe em que autor. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava em um livro dos Espíritos, mas com certeza nunca tinha lido obra alguma espírita, e portanto me era impossível descobrir onde e quando me fora dado o conhecimento de semelhantes obras. Preocupei-me com este fato, que me era maravilhoso, e a mim mesmo eu dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença, e que todas essas vacilações que sentia meu espírito eram marchas e contramarchas que ele fazia por descobrir o que lhe era conhecido e, porventura, obrigado a isto. Eis o que fui e em que crença vivi, até que fui espírita. Aí vem a pergunta seguinte: a leitura de O Livro dos Espíritos foi suficiente para afirmar sua crença do Espiritismo? E responde Bezerra de Menezes: apesar de ser convencido da verdade do Espiritismo, eu nunca tinha assistido, nem por mim tentado, a qualquer trabalho experimental, confirmativo sequer, da comunicação dos Espíritos, tendo sido atacado de dispepsia, que me reduzia a um estado desesperador, sem que me tivesse proporcionado menor alívio à medicina oficial. Apesar de ter recorrido aos primeiros médicos da capital, resolvi, depois de muito tempo, recorrer a um médium receitista em que eu muito ouvia falar, o senhor João Gonçalves de Nascimento. Eu não acreditava, nem deixava de acreditar, na medicina mediúnica, e confesso que propendia mais para a crença de que o tal médium era um especulador. Em desespero de causa, porém, eu recorreria a ele, mesmo que soubesse ser um curandeiro. Tentava um recurso desesperado e fazia uma experiência sobre a mediunidade receitista. Era preciso, porém, visto que se tratava de uma experiência, que eu tomasse todas as cautelas para que ela me pudesse dar uma convicção fundada. Combinei com o Dr. Maia de Lacerda, completamente desconhecido tal médium, ser ele que fizesse pessoalmente da consulta, recomendando-lhe que assistisse ao trabalho do médium, enquanto este escrevesse e pedisse-lhe o papel, logo que acabasse de escrever, porque bem podia tê-lo um médico hábil por trás do reposteiro que lhe arranjasse aquelas peças. É verdade que o suposto médico, não sabendo de que se tratava, visto que só se dava ao médio o nome de batismo e a idade dos consulentes, não podia adivinhar-lhe os sofrimentos. Mas, em todo caso, eu queria ter a certeza de que era exclusivamente do médium, homem completamente ignorante de medicina, um trabalho sobre medicina. O doutor Lacerda fez como lhe recomendei e trouxe-me o que a meu respeito escreveu o médium, que não podia reconhecer meu próprio nome, Adolfo. Não só porque muitas pessoas por esse nome não conheciam esse nome, mas conhecia justamente o Bezerra de Menezes. De posse no papel que o médium escreveu, eu li: o teu órgão, meu amigo, era o espírito que falava ao médium, não é o suficiente para satisfazer este consulente, atento às circunstâncias de sua elevada posição social. Ora, eu era membro da Câmara dos Deputados e principalmente da sua proficiência médica. Entretanto, como não dispomos de outros, faremos com ele o mais que pudermos. Aí diz o médium: vejo no organismo do consulente, e aí seguia-se uma descrição minuciosa de meus sofrimentos e suas causas determinantes, tão exatos aqueles quanto perfeitamente fisiológico estas. Não posso descrever o abalo que me produziu este fato estupendo. Segui o tratamento espírita e o que os mestres da ciência não conseguiram em 5 anos, Nascimento obteve em 3 meses. Em 3 meses eu não estava completamente curado, mas estava forte. Comia e dormia perfeitamente bem. Era um homem válido em vez de um valetudinário. Continuei com toda a confiança aquele tratamento e em mês de 1 ano achei-me bem. Esta é a grande experiência, né, do nosso estimado Adolfo Bezerra de Menezes. Precisaríamos ter muito tempo para contar toda a história do nosso irmão, mas vamos ouvir um pouquinho do nosso irmão Divanildo Pedro, porque ele pode, com certeza, terá algo a acrescentar, não é, Divanildo? Na verdade, nós gostaríamos de fazer uma trajetória de algumas reencarnações conhecidas desse nobre espírito, né, porque é uma história muito rica, a história do Dr. Bezerra de Menezes. Ao tempo de Jesus, nós sabemos que existia um homem que era o chefe dos publicanos, era um coletor de imposto, o chefe dos coletores de imposto, chamado Zaqueu. E ao tempo de Jesus, Zaqueu, como dizem os evangelhos, ardia em curiosidade de conhecer Jesus, porque ele ouvira falar, inclusive por um dos seus auxiliares, que era um seguidor de Jesus, chamado Mateus, que Jesus, das inumeráveis façanhas de Jesus, né, dos seus ensinamentos, e a cada dia Zaqueu se maravilhava mais por saber que ele vivia com os pobres, com as pessoas de má vida, como eram conhecidas, e inclusive que Jesus comia com os publicanos, e ele era um publicano. E ele tem notícia de que Jesus vai passar naquela região naqueles dias. E quando se apresenta, Jesus e aqueles seus seguidores, Zaqueu vai à frente, sobe em um sicômoro, uma árvore muito alta, conhecida na região, porque a multidão era muito grande, e ele era um homem de uma estatura um pouco baixa, e de lá de cima da árvore, Jesus o olha e lhe diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer dessa árvore, porque eu necessito que esta noite me hospedes em tua casa. E ele fica mais maravilhado ainda, porque Jesus, além de tê-lo visto, chamado pelo nome, ainda lhe pede para que o hospede, e era mais do que ele almejava naquele momento. Então, essa passagem é conhecida. Jesus, em seguida, vai à casa de Zaqueu com o seu séquito, é hospedado por Zaqueu e com esse tem um diálogo. E Zaqueu lhe diz da sua vontade de renunciar àquela vida que tinha e da sua disposição em dividir a sua herança, né? Distribuir algo com os pobres e ressarcir aqueles a quem ele havia prejudicado, dando o quádruplo do que ele tinha, né, para aqueles a quem ele tinha prejudicado. Então, a trajetória de Zaqueu, Jesus, nesse diálogo, lhe diz: esta noite, nesta casa, entrou a salvação. Não querendo dizer que já estava redimido, que Zaqueu ou os seus familiares, daquele momento em diante, iriam ser espíritos de Skol, espíritos escolhidos por ele. Mas que começavam a trajetória de transformação naquela casa, na vida daqueles habitantes. Passa-se o tempo e Zaqueu faz como promete e passa a ser um seguidor de Jesus. Depois de dividir a sua herança entre seus familiares e os pobres, ele passa a ser um seguidor de Jesus. E quando da crucificação de Jesus e quando do suicídio de Judas Iscariotes, o colegiado ficou desfalcado e precisava de um outro componente para completar novamente aquele colegiado de 12. E cabe a Zaqueu ser esse escolhido, esse eleito para completar esse colegiado. E Zaqueu, em homenagem a Mateus, né, seu amigo e até pouco tempo, né, um dos seus empregados, se batiza, vamos dizer assim, não o batizado de água, mas recebe o pseudônimo de Matias. E ele passa a ser o 13º apóstolo, como é uma das alcunhas do Dr. Bezerra de Menezes. E quando Jesus volta e designa que todos eles vão ao mundo, né, em duplas ou sozinho, levar o evangelho, levar a boa nova, Matias vai, né, até a Etiópia. Depois de passar pela Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago, ele chegando nessa cidade e é mal recebido, ele teimando em pregar a palavra de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, ele termina caindo na desgraça, né, dos maus seguidores que apelam para o rei e terminam condenando-o, né, a morrer na fogueira, no incêndio. E ele, no século 3, ele reencarna, esse espírito reencarna, recebendo o nome de Quinto Varro, né, que ficou conhecido depois como já um seguidor de Jesus, como o irmão Corvino. E ele sofre mais um martírio, mas reencarna imediatamente, como recebendo dessa vez o nome de Quinto Celso. E tinha a finalidade de resgatar um filho que estava muito atrasado moralmente. E os dois, ele consegue esse trabalho com um Tassiano, seu filho, até que os dois também desencarnam, né, numa fogueira. E enquanto Quinto Varro clama: meu filho, eu senti o poder do Cristo em mim, seu filho, já convertido, exclama: louvores sejam entornados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! No século V, ele reencarna como irmão Parmênio e fundou a Casa dos Benefícios. E após o exílio, né, a ser excluído da família, que era anticristã, ele novamente é levado a uma fogueira por ciúme de Coriolano, né, esposo de uma senhora chamada Cecília, cujo filho foi curado pelo irmão Tassiano, Coriolano, aliás. Desculpa, irmão Parmênio. Tempos depois, o Ismael, o anjo tutelar do Brasil, convida um nobre espírito para reencarnar no Brasil com a finalidade de transportar do velho continente a mensagem da terceira revelação segundo os moldes kardecianos. E em 29 de agosto de 1831, como foi dito aqui pelo nosso irmão Milton, em Riacho do Sangue, no Ceará, reencarna esse espírito das esferas crísticas e que recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Eis a trajetória desse espírito conhecida e que está disponível no livro O 13º Apóstolo, do nosso irmão autor Jorge Damas Martins. Muito bem colocado. Vejam que a história do Dr. Bezerra de Menezes é muito extensa. Precisaríamos de bastante tempo para podermos debater. Quem sabe faremos um seminário futuramente para falar sobre isso, até porque o Dr. Bezerra de Menezes lutou pelos direitos e liberdades dos espíritas e deu uma nova orientação e ânimo ao espiritismo. Ele trabalhou arduamente para a multiplicação dos centros e comunidades espíritas. E existem muitos fatos curiosos a respeito de sua vida. Um deles foi quando ele foi morar no Rio de Janeiro, em 1851, em que ele, desprovido de dinheiro, né, estava numa situação financeira difícil, até para pagar o aluguel do local onde ele estava morando. E um dia, vindo não sei de onde, aparece um jovem que o procurou para ter aulas de matemática. E o Dr. Bezerra não suportava aulas de matemática, não era a praia dele. Entretanto, como ele estava precisando, né, de dinheiro, ele disse que se dedicaria ao estudo e que o jovem poderia vir. Marcou um encontro com o jovem, um dia e hora, e esse mesmo jovem fez um pagamento antecipado, e no dia marcado o jovem não mais apareceu. O fato é que o Dr. Bezerra de Menezes pôde pagar o aluguel e sair da situação em que se encontrava. Então são várias histórias importantes sobre esse brilhante homem, e um deles é que ele trabalhou na sua tese de doutorado para o diagnóstico do cancro, que é uma doença onde as células se proliferam, né, e formam um tumor maligno. Então o Dr. Bezerra de Menezes estudou bastante no sentido de ajudar a descoberta dessa doença. E trabalhou também em várias outras coisas, conforme já foi relatado aqui. Bom, mas nós vamos passar as nossas perguntas, porque no decorrer do programa poderemos, né, falar mais um pouquinho sobre os trabalhos desse médium extraordinário que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos passar a Márcia, por favor. Vamos começar as perguntas do programa Espiritismo em Foco. A primeira pergunta é de Abelardo. Abelardo é de São Miguel dos Campos. E ele pergunta o seguinte: como é o trabalho de Bezerra de Menezes no plano espiritual? Essa pergunta é interessantíssima, né? Bezerra de Menezes, ele continua ainda, né, desenvolvendo um trabalho extraordinário, só que do outro lado da vida, da qual nós chamamos plano espiritual. Quando Bezerra de Menezes esteve aqui entre nós, o trabalho que ele desenvolveu com muita ênfase foi aquela da qual ele foi alcunhado de um médico dos pobres. Então, do outro lado da vida, ele continua a exercer com muita proficiência esta ação de socorro aos mais necessitados, em especial. Um pouco antes de começarmos o programa, a nossa amiga Olga estava fazendo aqui uma menção que eu achei muito interessante e gratificante. É que nós temos... Você quer falar sobre isso? Não, pode falar, que eu achei interessante. Estávamos comentando aqui que tem eu não vou revelar o nome do sacerdote, não, para não comprometê-lo também, não ficar muito, muito em vista, né? Nós temos um desses sacerdotes aí que tem um trabalho social extraordinário de ajuda às pessoas mais necessitadas. Tem uma espécie de um asilo onde cuida muito bem das pessoas lá. E acontece que os recursos utilizados por ele, já que ele não tem riqueza, não tem patrimônio, é muito difícil. Advém sempre de doações, da qual ele solicita as pessoas nesse trabalho maravilhoso. Mas há alguns momentos em que, narrado por ele mesmo, em que a dificuldade é tão grande por parte do atendimento dele, que ele faz as suas preces a Bezerra de Menezes. E por incrível que pareça, ele é justamente atendido nas solicitações que ele faz. Então Bezerra de Menezes continua do outro lado da vida, ainda ajudando a todos aqueles que necessitam. O trabalho não parou. Mas em especial, Bezerra continua também ajudando as instituições, em especial as instituições espíritas, porque inclusive quando ele esteve aqui entre nós, no corpo físico, ele notabilizou-se justamente pela orientação às instituições espíritas. Em especial, num trabalho muito grande, que chamam de união entre as pessoas, para que as pessoas desarmem-se os seus espíritos, né? E consigam falar de coração para coração, que é a chamada união, como também trabalhou muito em cima da chamada unificação do movimento espírita, fazendo com que, ou levando com que, as instituições espíritas, elas passassem a conversar umas com as outras, para que, conversando umas com as outras, elas pudessem dirimir as dúvidas e fazerem um trabalho com muito mais eficiência, com muito mais eficácia. E adotar a linguagem da própria codificação, uniforme, né? Sem dúvida nenhuma. Tradicionalmente, nós temos a reunião, digo nós espíritas, né? Nós temos uma reunião que realiza-se na primeira quinzena de novembro, lá em Brasília, onde fica a sede da Federação Espírita Brasileira, que é a reunião do CFN, a reunião do Conselho Federativo Nacional. Nesta reunião estão os representantes de todas as federações espíritas brasileiras do Brasil, né? Representando os espíritos do Brasil como todo. Como também estão presentes os representantes das chamadas entidades especializadas, que são aquelas instituições que prestam serviço como espíritas, mas não são casas espíritas, nem são federações espíritas. Como, por exemplo, Associação dos Médicos Espíritas, Associação dos Magistrados Espíritas, Associação Jurídico Espírita, Associação dos Psicólogos Espíritas, e por aí vai. Então, estes organismos, as instituições, ela reúne-se uma vez por ano lá em Brasília, na primeira quinzena de novembro, justamente para discutir, para verificar qual vai ser o encaminhamento do movimento espírita no ano posterior. E ao final desta reunião, há sempre uma comunicação de Bezerra de Menezes, que ela vem através da mediunidade de uma outra grande figura extraordinária, chamado o nosso Divaldo Pereira Franco. Então, ao final de cada reunião no CFN, o Bezerra de Menezes, ele dá uma mensagem para o movimento espírita, para que ele tenha sempre o norte. Ultimamente, além destas orientações a respeito da união e da unificação do movimento espírita, Bezerra de Menezes também tem se notabilizado por uma série de mensagens que diz respeito à nova era, ao mundo que está se avizinhando. Ele mesmo, no último Congresso Espírita Brasileiro, que aconteceu também em Brasília, se não me falha a memória, acho que foi em 2010, né, Livandino, parece, né? Em 2010, ao final desse congresso enorme, houve um momento que houve uma comunicação de Bezerra de Menezes, onde ele anunciava uma informação muito importante, onde ele colocava textualmente para todos nós que nós estávamos, naquele momento, já abandonando o mundo de expiações e provas e já estamos começando a vislumbrar um novo mundo, uma nova era, que nós espíritas chamamos da era de regeneração. O mundo de expiações e provas, como nós bem colocamos, é aquele mundo a qual nós vivemos, em que há a predominância daquelas atitudes mais negativas do ser humano, como egoísmo, vaidade e essas coisas menores. Então, ele falou que, paulatinamente, esse tipo de comportamento não tão ético, eles estão começando a arrefecer. As pessoas que estão com esse tipo de comportamento, pela educação, ou pelo processo de transição chamado morte, eles estão abandonando, neste atual momento, este plano físico, e estão surgindo outras pessoas que estão nascendo aqui entre nós, já com um pensamento bem diferente, já voltado para o pensamento da fraternidade, da comunhão entre as pessoas, que caracteriza a nova era. Inclusive tem nascido irmãos, né, muito evoluídos, né, como Emmanuel. Fala sobre isso, meu. Sem dúvida, Olga. Inclusive há até informes, né, que mesmo aqueles grandes luminares da nossa história, da história da humanidade, da história do espiritismo, da história do espiritualismo como todo, eles estão retornando através do mecanismo da reencarnação, para que junto com as pessoas de bons propósitos, que somos todos nós que estamos trabalhando o nosso interior para termos uma vida mais organizada, que estamos sempre pensando no bem, para que juntos nós possamos fazer justamente a transformação da humanidade, para que nós tenhamos um mundo melhor. Se nós formos olhar direitinho, nós vamos observar que o atual momento que nós estamos, nós já começamos a perceber essas duas gerações aqui implantadas entre nós. Vemos que, enquanto para algumas pessoas a violência, a agressão ainda são coisas que ainda mexem com elas, está aí os chamados UF6, né, que para mim não passa mais do que aquelas arenas romanas da época do Cristo. É verdade, não é? Modernizada. Né? Aquela violência gratuita, né? Enquanto tem muita gente ainda que ainda se satisfaz com esse tipo de comportamento, com essa ética que está colocada aí, mas já conseguimos verificar que hoje já temos pessoas dentro do novo pensamento da nova modernidade, do novo mundo, que são pessoas em que ela baseia-se já em valores novos. Então, valores mais éticos, valores voltados para as questões ecológicas, valores voltados para a fraternidade, para o bem-estar da sociedade. Pouco a pouco nós vemos despontar inúmeras instituições, vamos dizer assim, não governamentais, que trabalham em prol do bem-estar da coletividade, como por exemplo Médicos Sem Fronteiras, Doutores da Alegria, Greenpeace e um monte que está cada vez mais aumentando a quantidade de pessoas e organizações voltadas para esse tipo de comportamento. Além das organizações, ainda tem os comportamentos pessoais. Hoje em dia, se nós formos ver, tem muita gente trabalhando em prol do bem. É uma pena que a mídia não dê ênfase a isso, porque isso não dá ibope. Isso não dá ibope. Mas se nós formos mergulhar, fazermos uma pesquisa, já verificaremos que tem muitas instituições e muitas pessoas a nível pessoal fazendo muito trabalho, que estão vinculadas, né, a trabalho. É o novo mundo que está se avizinhando, é a promessa do Cristo que está se concretizando, como bem colocava, né, o nosso estimado Chico Xavier, ele relembrando uma passagem do Evangelho de Jesus, quando ele falar da promessa do Cristo. E ele, com muita propriedade, ele falava que Jesus, em certo momento, quando começou a criar a sua equipe de trabalho, ele encontrou os dois primeiros apóstolos, né? Os dois primeiros apóstolos. Era Filipe e André. E ele faz o convite: Filipe e André, venho da parte de Deus e convido-os a construção do reino de Deus na terra. Quer dizer, nós estamos realmente já começando a vislumbrar o reino de Deus a ser implantado na terra. Ah, muito bom saber dessas novidades aí. Ivanildo, quer dizer alguma? Em 11 de abril de 1950, faz o jubileu, né, de desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Ele desencarnou em 11 de abril de 1900, e houve, né, uma assembleia de espíritos, houve uma reunião, né, de espíritos luminares, né, entre eles estava, quer dizer, esses espíritos encarnados e desencarnados, entre eles estava Chico Xavier e estava Celina, a representante, né, de nossa mãe, de Maria de Nazaré. Costumo dizer que ela é a secretária, né? Que nem a Aninha aqui, que coordena tudo. E Celina vem a essa reunião em nome justamente de Maria de Nazaré, fazer um convite ao Dr. Bezerra de Menezes para que ele, a partir de agora, fosse trabalhar nessa, em uma esfera mais alta nas equipes de Maria de Nazaré. Nós sabemos que o trabalho feito, desenvolvido por nossa mãe é muito importante e é muito vasto. Ela tem várias equipes, trabalha com suicidas, trabalha principalmente com sofredores, né, espíritos que estão passando momentos muito difíceis. E Celina faz esse convite ao Dr. Bezerra, que ele se emociona muito e, entre lágrimas e ajoelhado, ele agradece, né, e pede a ela que diga a Maria de Nazaré que ele gostaria de continuar no seu posto aqui na terra, trabalhando em prol dos sofredores. E Celina lhe diz que não pode, né, dar a resposta, volta a Maria de Nazaré e daí a instante volta e traz a resposta, que sim, e pelo tempo que quisesse, com sua bênção. Então, por aí nós vemos que ele recusou essa proposta, né, que para mim eu saía correndo na hora e iria atender, né? Mas é a minha visão ainda acanhada. E ele tem essa visão ampliada, essa visão de ainda trabalhar com espíritos com mais dificuldades ainda, né? De servir. E a humildade, né, de fazer esse pedido, que foi aceito pelo coração generoso de nossa mãe. Então nós vemos, essa, como o Milton descreveu aqui, em várias ocasiões, essas comunicações do Dr. Bezerra, né, nas reuniões aqui no Brasil, e conosco aconteceu um caso interessante, que nós temos uma amiga que ela é médium vidente, e ela tem um medo terrível de espírito. Então ela fica nesse vai e vem. E um dia nós adentrávamos a federação, né, e ela, olhando assim, disse: olha que velhinho interessante aquilo ali, quem é aquele velhinho? E nós procuramos as pessoas que estavam entrando na federação, não tinha velhinho nenhum. E ela: mas olha aquele que vai entrando ali. E, bom, depois que nós entramos, passamos por uma determinada área da federação, não lembro bem agora, e tinha uma fotografia do Dr. Bezerra de Menezes. E ela disse: o velhinho que entrou foi esse aqui, e apontando veementemente para o quadro. E eu disse: Madalena, esse é o Dr. Bezerra de Menezes. Ah, é esse aí, pois foi ele que entrou aqui agora. E nós não pudemos duvidar, evidentemente, mas ele estava conosco. Então vemos que ele continua com esse trabalho imenso, né, nesse Brasil tão necessitado de ajuda, né, e de afirmação como a pátria do Evangelho. Bom, amigo ouvinte, respondida a sua pergunta, vamos passar as demais. Márcio? Como a gente sempre faz no programa, os nossos ouvintes sempre mandam para a gente os aniversários deles e pedem para que a gente possa anunciar os aniversariantes do dia. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nome deles. Vivoca Ramos de Maceió, Rosângela Maria de Lima Santos de Maceió, Evilásio Melo de Natal, Márcia Beatriz, deixa eu ver aqui a cidade da Márcia, um momentinho, de Uberaba, Minas Gerais. Os nossos parabéns a todos eles que hoje estão completando mais um ano de vida. Eu quero incluir nesse rol três pessoas, né, que também não foi hoje, mas sábado também estavam de nível, né? Minha mulher, minha filha e meu neto. Os três ao mesmo tempo. Então, Rita, Lívia e Guilherme, recebam um beijo do vovô. Fala, Aninha. E eu quero mandar um abraço para o Vitor Nepomuceno, de Uberaba, que também está aniversariando hoje. E a Cora Coralina, hoje era a data de aniversário Coralina, dela, né? Coralina, hoje, né, seria aniversário dela. Então, os nossos parabéns a todos eles. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Parabéns a todos vocês que fazem parte da rede social da Rádio Nova Fraternidade. Um comentário aqui de uma amiga nossa que passou para a Cláudia agora, que está na R9 escutando lá o nosso programa. Olá, boa tarde a todos que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Sou muito apaixonada pelo trabalho desse médico dos pobres, que continua até hoje no plano espiritual ajudando a todos, nos necessitados, que somos de sua ajuda. Sandra Moraes, a Sandrinha, ela é de Recife. Vamos lá, próxima pergunta. Alga quer falar? Não, eu queria mandar um abraço para a Claudinha, que está sempre aí assessorando a gente para a realização desse trabalho, e a Sandra Moraes, né, também. Vamos lá, próxima pergunta é de Miguel. Miguel é de Caruaru. Qual a principal mensagem que Bezerra deixou durante sua passagem na Terra? Milton Ramos. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí de Caruaru. Milton, vamos. A principal mensagem, né, de Bezerra de Menezes? Eu creio que foi justamente aquela de anunciar para toda a humanidade de que nós estamos adentrando um novo mundo, novo da regeneração, em que foi o momento em que, pelo menos eu e a minha geração, não esperávamos, era assistir a chegada da geração, nós iríamos desencarnar ainda no mundo de expiações e provas, e de repente percebo-me já dentro do mundo da regeneração. Além do mais, eu acredito que desde a época que Bezerra de Menezes esteve aqui entre nós, lá pelos anos de 1900 por aí, e até hoje, né, ele nunca tem deixado de frisar com muita ênfase justamente a grande mensagem, que eu creio que é a maior de todos, que ele sempre tem pregando, que é a questão da união entre as pessoas, que nada mais é do que uma repetição do que já chamava o Mestre Jesus, da questão da fraternidade universal. Então, creio que essa é a grande mensagem. Bezerra já falava isso no passado e continua ainda, através das diversas comunicações emitidas por ele, falando com muita propriedade da questão da união entre as pessoas e a unificação também das chamadas instituições. Nós acreditamos que realmente essa mensagem da fraternidade que ele deixou para nós foi a repetição da mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bezerra deixou o amor, deixou a lição de que nós devemos nos dedicar ao outro, essa lição que nós precisamos aprender, que só vamos crescer, só vamos melhorar, evoluir através do amor ao próximo. Dedicou toda a sua existência, né, principalmente essa existência ativa, a fazer a caridade, a fazer o bem ao próximo e a também receber esse crescimento que hoje é reconhecido por todos nós. Muito bem, acima de tudo ele olhou todas as pessoas como um irmão. Ele foi uma pessoa carinhosa, que não media esforços para servir sempre. Então a sua grande mensagem, conforme nossos irmãos aqui já falaram, de amor, de união. E quando se fala de união, nós estamos relevando todas as questões que nos afastam das pessoas, né? Como o egoísmo, o orgulho, a prepotência. Quando se fala em união, estamos falando também de ter paciência, de ter tolerância, de amar o próximo como a nós mesmos. Márcio? Próxima pergunta do programa Espiritismo em Foco. Terceira pergunta: por que ele é chamado de Kardec brasileiro? Vivian de Maceió, do bairro do Tabuleiro dos Martins. Meus amigos, em 1889, Bezerra de Menezes foi chamado a assumir pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira. Antes de chegar à presidência da Federação Espírita Brasileira, ele praticamente varreu toda a literatura espírita existente na época. E além de ter se tornado um expert na doutrina espírita, um expert também na figura extraordinária do próprio Allan Kardec. Em função desse conhecimento obtido, ele começou a divulgar, através da imprensa, inclusive, no jornal de maior circulação na época, que era o chamado O País, justamente as ideias espíritas. E ele também passou a partir daí a escrever. tem vários livros da Lavra de Adolfo Bezerra de Menezes com a temática espírita. Quando Bezerra de Menezes assumiu pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, uma das questões, uma das coisas que ele implantou na federação foi justamente o estudo sistemático do Livro dos Espíritos. De certa forma, ele tornou a própria federação um campo de estudo. Um campo de estudo. Há um momento também em que, após o término da sua gestão à frente da Federação Espírita Brasileira, em que os espíritas entraram numa certa divergência, numa certa dissensão. E a questão era o seguinte: era porque, como nós sabemos, quem estuda o espiritismo, eu sempre digo que, pelo tipo de informação contida lá dentro, há uma tendência, se o indivíduo não tiver uma boa base doutrinária, ele ficar justamente o que poderia ser numa ênfase muito evangélica. E aí, por ser muito evangélico, ele tender a um certo misticismo. Por outro lado também, se esse indivíduo também não tiver uma boa base doutrinária, ele também pode tender para um certo cientifismo. E aí, entender a doutrina espírita apenas como ciência, baseada justamente na definição dada por Kardec, de que o espiritismo é a ciência que trata da natureza e da origem dos espíritos e da relação do mundo espiritual com o mundo físico ou material. Foi justamente o que aconteceu naquela época. Naquela época, houve uma dissensão, porque os espíritas não conseguiam ainda compreender esse tríplice aspecto do espiritismo, que ele é uma ciência, mas de consequências filosóficas, né? Ou seja, moral, né? Moral e religiosa. Então, é ciência, filosofia e religião. Naquela época, as pessoas não conseguiam absorver esse tipo de mensagem. E a partir daí, houve uma dissensão muito grande no movimento espírita. Eles ficaram rachados entre os místicos e os científicos. E a discussão ficou profundamente acirrada. Foi neste momento em que os dois lados da questão entenderam que só existia um nome que poderia justamente acabar com a contenda, que poderia unir os espíritas, e foi justamente Adolfo Bezerra de Menezes. Aí Adolfo Bezerra de Menezes é conduzido pela segunda vez à presidência da Federação Espírita Brasileira, e aí há todo um trabalho desenvolvido por ele no sentido da união entre as pessoas do movimento espírita. Creio que, por todo este cabedal de conhecimento obtido por ele através da literatura própria na época sobre o espiritismo, e pela sua prática espírita e por essas ações desenvolvidas enquanto ele esteve conosco, que se assemelhava muito à ação feita pelo codificador do espiritismo, Allan Kardec, por isso é que ele hoje é considerado como o Kardec brasileiro. É verdade. Além disso, ele escreveu, né, com o pseudônimo de Marx, para aquele jornal O País, né? E os textos deles eram considerados os mais importantes estudos filosóficos e doutrinários do espiritismo no país. Além disso, ele defendia muito a doutrina espírita, que na época era muito atacada. As pessoas não compreendiam e havia uma certa discriminação. Então, ele vestiu a camisa da doutrina e não só unificou, tentou fazer esses estudos, conforme já disse o nosso irmão Milton, na Federação Espírita, unificou as casas espíritas para que fosse padronizado o estudo kardeciano e que as pessoas falassem uma linguagem única, a linguagem da doutrina espírita. E aí é por isso que ele é chamado de Allan Kardec, né? Porque ele fez, é como se ele desse uma continuação a todo o trabalho anteriormente traçado. E que não foi fácil. Falar é fácil, né? Mas vivenciar, a gente percebe até pelo filme que passou, quem teve a oportunidade de ver, tantos obstáculos que ele sofreu para defender a doutrina espírita, inclusive no próprio seio familiar. Divanildo, gostaria de dizer alguma coisa? Acho que foi explicado, né, porque ele é chamado de o Kardec brasileiro. Mas eu queria justamente aproveitar esse assunto, esse gancho, para fazer um chamamento para a atualidade espírita, né? Há muitos companheiros nossos que estão entrando novamente nessa conceituação da doutrina espírita por um aspecto só. Existem nossos irmãos que estão estudando a filosofia espírita, estudando a ciência espírita, estudando a religião espírita, e estão se prendendo a um desses aspectos quando nós temos essa confirmação de que a doutrina espírita é que está baseada nesses três aspectos. Todos os três aspectos são componentes do espiritismo. Então é um chamamento mesmo, porque nós vemos às vezes alguns companheiros que estão deixando essas lacunas. São muito bons na filosofia espírita, são muito bons na ciência espírita, esquece a parte religiosa ou sob outro aspecto. Então vamos pensar bem nesse momento muito importante em que o Dr. Bezerra é chamado para fazer essa unificação. Esse momento foi que aqui no Brasil Kardec entrou, né, na mente do Dr. Bezerra e orientou para que ficasse bem definido o que é realmente a doutrina espírita. É isso. Então vamos às outras perguntas. Márcio, por favor. Vamos lá, Olga. A quarta pergunta: qual a principal obra de Bezerra de Menezes? O Jaime, ele é do Rio de Janeiro. Boa tarde, Jaime. Obrigado pela sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. Nós vamos passar a pergunta para o Milton. Milton, qual a principal obra do Dr. Bezerra de Menezes? É difícil, né, nós simplesmente dizermos qual a principal obra, porque é verdade. Em todas as obras da qual o Bezerra de Menezes se debruçou, ele foi grande em todas elas. Fica difícil, né? Eu não sei se o Divanildo queria alguma coisa acrescentar. Nosso irmão Jaime, do Rio de Janeiro, boa tarde da cidade maravilhosa. Não especificou se ele gostaria de saber uma obra escrita ou se foram os trabalhos do Dr. Bezerra de Menezes. É evidente que os escritos dele, os livros publicados dele, essas obras por esse aspecto, merecem destaque, e fica difícil a gente dizer qual a principal. Mas nós vemos, por outro lado, essa dedicação dele, esse trabalho todo que ele teve, essa sua fidelidade, né, ao trabalho com o próximo, né? Então tudo isso constrói-se uma obra gigantesca do Dr. Bezerra de Menezes. Então acredito realmente que a maior obra dele, se formos para esse lado de realização, foi a sua própria dedicação à causa, né, ao próximo, ao amor que ele dedicou, a todas as oportunidades que ele não perdeu e a todo esse ensino que ele deixou para nós. Se nós formos ver uma obra escrita, nós citaríamos A Loucura sob Novo Prisma, né, Milton? E que é uma obra fantástica, uma obra imensa, que ele deixou como legado para nós. Milton, quiser complementar? Eu acho que você foi feliz na sua abordagem. Eu também estava, quando lembrei-me sobre alguma obra escrita, eu fui direto justamente na Loucura sobre o Novo Prisma. Houve coincidência de ponto de vista. É isso, né? Dr. Bezerra de Menezes trabalhou muito como médico, a gente não pode esquecer isso. Então o seu trabalho de caridade foi muito importante. Isso também é uma obra que está muito mais importante que todas as outras, né? Porque ele renunciou a todo o conforto de dormir, de comodidade, de convivência familiar, com sérios conflitos, inclusive, para se dedicar à causa dos pobres, aqueles que precisavam. Além disso, Dr. Bezerra de Menezes, conforme já falamos anteriormente, além de escrever livros, ajudar em traduções, ele também escrevia muito para o jornal sobre o espiritismo. Então foram vários os trabalhos do Dr. Bezerra de Menezes, além desse, do trabalho cansativo de ir, de viajar a diversos centros, nas mais distâncias aqui dentro do Brasil, para tentar essa unificação, essa uniformização e voltar os trabalhos dos centros espíritas para aquela mensagem própria que Allan Kardec tanto solicitava em suas obras, né? Então, Márcio, vamos às novas perguntas. Cidade de Bateguara. Quem conhece Bateguara? Eu conheço. Boa tarde, Bateguara. Cássio de Bateguara. O despertar para o espiritismo mudou a vida dele ou só comprovou sua postura de vida? Ela disse o nome ou ele? Cássio. Cássio, boa tarde, é um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Um abraço a todos os nossos irmãos aí de Bateguara, uma cidade muito agradável e de temperatura gostosa nessa época, está bem frio, com certeza. Vamos passar essa pergunta para nosso irmão, para que ele possa responder. Ok, eu vou procurar responder com as palavras do próprio Bezerra, como ele colocava naquela material inicial que eu falo da entrevista na revista Reformador. A pergunta foi: as suas opiniões religiosas foram alteradas mediante estes episódios? Acarretaram para você alguma mudança física ou moral? E aí responde Bezerra de Menezes: influência física nenhuma senti, porém moralmente sou outro homem. Minha alma encontrou finalmente onde pousar, tendo deixado os espaços agitados pelo vandaval da descrença, da dúvida, do ceticismo que devasta, que esteriliza, que calcina, se assim me posso exprimir, recordando as torturas de quem sente a necessidade de crer, mas não encontra onde assentar sua crença. E não encontrava onde assentar minha crença, porque o ensino de Jesus, que uma força intrínseca, uma disposição psíquica, me levaram a procurar, como nauta perdido na vastidão dos mares, procuro o norte. Me era oferecido sob um aspecto impossível de acomodar-se, como um sentimento íntimo, instrutivo, exato, que me desse a razão e a consciência de alistar a verdade. Mas a verdade não é aquilo. Então, como nós podemos observar por esta opinião expressada pelo próprio Bezerra, né? O espiritismo na vida dele teve uma mudança, como ele diz, não física, mas profundamente moral. Principalmente porque foi justamente no espiritismo onde ele encontrou as respostas às suas próprias indagações, que o vinha perseguindo desde que ele saiu do Ceará em direção ao Rio de Janeiro para fazer o seu curso de doutorado em medicina, né? Inclusive consolação, né? Porque ele havia perdido, né, seus filhos. Nós vemos como a espiritualidade é sábia, né? E esses grandes vultos, não só os grandes vultos, mas nós, espíritos, de qualquer maneira, somos encaminhados de um modo que nós não, muitas vezes não percebemos, né? Nós temos as experiências para chegar a esse despertar. Vocês veem, vocês já ouviram aqui relatos, né, de várias pessoas, como foi o seu despertar para adentrar a doutrina dos espíritos. E nós sabemos, na nossa vida prática, as pessoas que descobriram também esse caminho para a doutrina católica, evangélica, etc. Então nós somos, às vezes nós nem sonhamos com chegar a essa condição, e um dia nós nos vemos espíritas, nós nos vemos doutores, nós nos vemos cientistas, astronautas, né? Muitas vezes a gente não sonha, mas somos levados assim, porque a espiritualidade está nos trabalhando. E esse despertar é justamente o ápice de tudo isso. Então nós vimos o Dr. Bezerra, esse espírito, né, que já vem trabalhando, se trabalhando e sendo trabalhado, desperta agora nessa vivência última que ele teve conosco, né, com essa missão, com essa missão dada pela a espiritualidade superior, de trazer, de afirmar no Brasil a doutrina dos espíritos. E ele acorda, né, a gente vê, de descrente, de uma pessoa descrente, uma pessoa que não fazia a menor questão de se envolver, passa a ser um divulgador, um doutrinador, uma pessoa de um dos mais hábeis, né, espíritas que nós tivemos nos últimos tempos e que continua, né, nessa trajetória de luz, trabalhando a doutrina durante todo o tempo. Então, é um despertar maravilhoso. É verdade. Inclusive, ele adquiriu a fé raciocinada, né? Porque ele partiu dos estudos aprofundados, como disse o nosso irmão Milton, primeiro da Bíblia e depois das obras kardecianas. E nesse sentido é que ele foi conhecendo e se identificando, porque ele mesmo se indaga, né, de que eu já conheço isso. Não sei de onde, não sei como, mas ele se identificava com aquilo. Então, na verdade, ele foi um missionário, né? Então, apenas ele passou a se lembrar da sua missão, no meu entendimento, né? O que você acha, Milton? Eu queria aproveitar e fazer uma observação, sabe? Com relação ao tempo em que viveu Bezerra de Menezes e a coragem, que eu acho uma coragem, um denodo extraordinário, você dissesse espírita naquela época. Com certeza. Porque vejam, há um comentário que meu pai fazia ali, eu já desencarnado, em que ele dizia para mim, sabe, ele não era espírita, ele era católico. E ele me dizia o seguinte: era que na época dele, no passado, era quando alguém vinha numa rua passando e sabia que naquela rua tinha um centro espírita, a pessoa mudava de calçada. Porque o preconceito, o medo de passar na porta de um centro espírita, mudar de calçada. Hoje em dia, nós, graças a Deus, né, Divanildo e Olga, já conseguimos um patamar de entendimento de que as pessoas já conseguem entender o que é o espiritismo e olhar o espiritismo com outros olhos, com outros olhos. É verdade. Eu fico imaginando na época de Bezerra de Menezes. Porque na época de Bezerra de Menezes, houve um momento em que o governo imperial, ele instituiu o chamado Código Criminal. E no Código Criminal, considerava o espiritismo como uma contravenção. Como uma contravenção. E como tal, ele passou a ser perseguido. Passou a ser perseguido. Inicialmente, era os cultos dos irmãos afrobandistas, e em seguida, as práticas espíritas foram profundamente perseguidas e passou-se a ser proscrito, fora da lei. E naquela época, Bezerra de Menezes já publicava no jornal de maior circulação, que era O País, a sua posição contrária, repare, um ilustre da República, do Império, né, já publicava suas opiniões contrárias àquela questão que estava colocada. Não era fácil. Era não. Há que considerar... Muita pressão, inclusive, familiar por conta disso, né? Porque a família era discriminada por sua vida. Com certeza. Há um momento que conta-nos a história, que eu vou narrar, porque eu acho muito interessante, é que Bezerra, no momento em que ele sentiu-se que eu sou espírita, assumiu-se como espírita, porque não é um trabalho tão fácil, porque eu sempre digo que o espiritismo é uma questão consciencial, o espiritismo não tem iniciação. Nem ninguém consegue um documento dizendo que você é espírita. O espiritismo é consciência. Então, quando Bezerra de Menezes sentiu-se espírita, ele sentiu-se também na obrigação de revelar para as pessoas que era espírita. E a forma como ele fez é extraordinária. Porque ele era uma pessoa ilustre na sociedade carioca, muito ilustre. Um político muito influente, um médico profundamente conhecido, um escritor de grande quilate. Era um homem muito envolvido com a alta sociedade carioca. Aí então ele reúne em torno de mais ou menos umas 2 mil pessoas no salão de honra da Guarda Velha, e depois que está todo mundo reunido, ele publica solenemente que a partir daquele momento ele era espírita. Para nós, um fato como esse, na época de hoje, pode achar um fato banal. Alguém foi lá e disse que era espírita. Mas na época isso teve uma repercussão extraordinária. Foi essa ação de Bezerra de Menezes, essa é mais uma das razões porque ele é o Kardec brasileiro, foi essa ação de Bezerra de Menezes que deu o que nós chamamos na linguagem moderna um upgrade no espiritismo. Deu um novo alento, porque a partir daí os próprios espíritas criaram coragem para poder começar a mostrar a face, porque na época não era fácil, porque eram profundamente perseguidos, né? E eram contrários à lei, à prática espírita. Por isso é que ele é chamado Kardec brasileiro, né, Ivanildo? Exatamente, pela, além do seu profundo conhecimento, né, essa base, né, e essa coragem de, no momento certo, dizer, né, mostrar às pessoas. E nós sabemos como é a repercussão da opinião pública. Aí alguém vai atrás para saber por que, conhecer isso aí, como é que uma pessoa tão conhecida, né, tão ilustre, como você falou, está envolvida com essas coisas, com essas práticas. E aí, essa divulgação foi aquilo que Kardec deixou, né, que é a melhor caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita, é a sua própria divulgação. É isso. Bom, é muito interessante esse tema. Vamos lá a novas perguntas para que a gente possa desenvolver mais coisas. Vamos lá, chegou apenas três mais. Né? Okay. A gente vai fechar no horário certo. A pergunta agora é do Cosme. O Cosme é de Fortaleza. Podemos dizer que Bezerra de Menezes foi um verdadeiro seguidor de Jesus? Ou seja, vivenciou seus ensinamentos de amor e caridade? Boa tarde, querido irmão. Vamos passar, Milton. Sem sombra de dúvida, eu respondo dizendo que não se consegue ser espírita sem que não pratique justamente o que Jesus Cristo, as lições que Jesus Cristo nos deixou. Porque uma coisa está associada à outra. Se nós não utilizarmos, não vivenciarmos ou procurarmos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, não tem como dizer ser espírita, porque uma coisa está intrinsecamente amarrada à outra. Então, nesse caso específico, pela vida que Kardec teve, pela sua ação desenvolvida, percebe-se facilmente que ele realmente encarnou o ensinamento do Mestre Jesus. Por isso é que ele era espírita, né? Eu diria, veja bem, que sendo o espiritismo a terceira revelação, né, e tendo Bezerra de Menezes abraçado essa doutrina sublime, ele seguiu, sim, os ensinamentos de Jesus com toda a força do seu coração, enfrentando enormes obstáculos, conforme já foi dito aqui, preconceito de todos os lados, inclusive conflitos internos na própria doutrina, não na doutrina, mas nas pessoas que seguiam, né, em que ele precisou interferir em ambos os lados, né, no meio espírita, para unificar, para uniformizar, para acabar com as disputas internas e para que as pessoas focassem o objetivo maior da Seara do Cristo, que era trazer e iluminar as consciências através da codificação kardeciana. Então, Dr. Bezerra de Menezes teve uma luta árdua em ambos os aspectos. Socialmente e familiarmente, ele sofreu muito, muito mesmo. Ele teve conflitos, porque a sua família, que vinha de uma tradição católica, rigorosa, ortodoxa, não aceitava em hipótese alguma, chegando até a abominá-lo, a excluí-lo do convívio social, do familiar. Então, ele sofreu mais essa separação, esse desconforto, essa, como é que se diz, essa negação das suas ideias perante a família. Ninguém apoiava ele, né? E também a sociedade, ele, que era um homem que vinha da política, chegou a ser vereador, deputado, ser indicado inclusive para ser senador. Então ele era muito conhecido, conforme já foi relatado aqui por Divanildo e por Milton. Também era um médico muito conceituado. Então, no Rio de Janeiro, todos os conheciam, né? Ele tinha uma, como é que se diz, era muito conceituado. E a partir do momento que ele abraça uma doutrina, uma proposta que diverge de todas aquelas outras existentes e que vai de encontro até uma legislação imposta, discriminatória e imposta, significa que nós devemos assim, admirar bastante, porque até hoje a gente percebe que muitas pessoas não têm coragem de se dizer espírita, né? Dizer que eu frequento determinada reunião, dependendo do meio que ele estiver, às vezes não tem coragem de dizer isso, não tem coragem de fazer a campanha do quilo, de bater as portas, campanha do quilo em nome de Jesus, não tem coragem de pronunciar o nome do mestre no meio em que ele está conversando. Então, o doutor Bezerra de Menezes enfrentou todos esses obstáculos, além de trazer, de rememorar todos esses ensinamentos da doutrina, quando ele passou a estudar de forma dedicada, disciplinada, porque a disciplina é fundamental na doutrina espírita para que nós possamos realmente dizer que conhecemos algo, nós temos que dedicar esse tempo, e doutor Bezerra de Menezes fez tudo isso. Então ele conseguiu unificar a doutrina, conseguiu trazer união dentro do meio espírita, viajou bastante. E antes, a gente lembra também que as viagens não eram viagens rápidas de avião, né? Era uma viagem de bonde, de burro, de cavalo, de carro. Então, enfrentava todas as adversidades possíveis, e inclusive sem muito apoio. E tentava fundar esses centros, trazer para dentro dos centros um trabalho dedicado, um trabalho planejado, um trabalho uniformizado, que voltado exclusivamente para aquilo que a doutrina espírita estava nos convidando, né? Que era estudo, disciplina, amor ao próximo e tudo as outras coisas que nós já sabemos. Quer complementar, Divanildo? Não, podemos prosseguir. Vamos para a próxima pergunta. Então vamos à nossa penúltima pergunta, né? Vamos lá. A pergunta é da Juliane. A Juliane é aqui de Maceió. Vocês poderiam comentar um pouco sobre a mensagem do Espírito Ismael? Sobre como seria sua missão aqui na Terra? Boa tarde, Juliane. É aqui mesmo do nosso estado, nossa capital. Boa tarde, tudo de bom para você. Veja bem, há no livro o 13º Apóstolo uma citação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Ele descreve de modo todo especial o convite que Ismael, o anjo tutelar do Brasil, esse benfeitor espiritual do Brasil, fez ao Espírito 13º Apóstolo do Cristo, para reencarnar, como ele diz aqui, nas terras brasileiras. E com essa missão importante de transportar do velho mundo a mensagem da terceira revelação, segundo os moldes de Kardec. Então vamos acompanhar, Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem diz o seguinte: Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, em organizada e venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que, mais tarde, frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhe vamos dar vida. Alguns de nossos auxiliares já se encontram na terra esperando o toque de reunir de nossas falanges. Houve na alocação de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos destacados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforçados. Regimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, Deus, Cristo e Caridade, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações quando a voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quanto assistiu ao maravilhoso espetáculo, enquanto a chuva de aromas inundava o ar de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprindo no Brasil uma elevada missão. Essa é a carta, vamos dizer assim, que Humberto de Campos nos deixa sobre essa reunião em que Bezerra de Menezes foi convidado a estar, a reencarnar no Brasil com essa missão que já foi esclarecida aqui, né, da implantação e da sustentação do Evangelho na pátria do Cruzeiro. É muito bacana essa leitura, porque a gente aprendeu um pouco mais, né? Ipsi litteri, da forma que está escrita, né? Eu queria mandar um abraço fraterno ao nosso irmão Leones, que está viajando e que não pôde se fazer presente aqui no nosso programa. E ele é muito bom quando ele está aqui, né? Colocando suas ideias, contribuindo. Que você vá em paz e retorne para que possamos juntos realizar esses trabalhos que fazemos todas as tardes nas terças-feiras. Márcio? Vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver a pergunta aqui. Essa a pergunta é de Vitor de Maceió, do bairro do Trapiche da Barra. Tem mais uma. Bezerra de Menezes abriu mão de seus bens materiais ou ele empobreceu doando tudo e trabalhando sem receber? Boa tarde, Vitor. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos passar para o nosso irmão Milton responder. Essa pergunta é muito interessante, né? Vejam, a biografia de Bezerra de Menezes, ela nos diz que na ação que Bezerra fez no bem, em especial como médico, ele praticamente gastou todo o que tinha de patrimônio. Há uma citação em que diz que ele tinha um acordo com um farmacêutico ao lado do local onde ele dava as suas consultas, que ele provia à farmácia dos remédios necessários para o atendimento do seu pessoal. Aí a pessoa ia no consultório dele, era receitado, e ele mandava, quando a pessoa dizia que não tinha recurso, não tinha dinheiro, e há algumas histórias muito interessantes a esse respeito, então ele dizia que essa pessoa fosse até a farmácia ao lado, e aí obteria o remédio. E ia até a farmácia e a pessoa obtinha o remédio. Só que o remédio que essa pessoa obtinha era justamente colocado na farmácia pelo próprio Bezerra de Menezes com as suas próprias posses. Então a coisa ficou meio complicada, foi ficando difícil, porque os seus recursos começaram a minguar e ele começou a viver uma situação profundamente complicada por causa disso. Ele passou realmente a dedicar-se aos pobres. Todo o período final da sua vida, ele já não era mais o político, já não era mais o escritor, já não era mais nada. Ele era simplesmente o médico dos pobres. E como médico dos pobres, ele começou a atender aos pobres com os recursos que ainda tinham. Há histórias interessantes, como por exemplo uma que uma certa vez em casa a mulher, alguém reclamou que não tinha mantimentos, não tinha nada para comer, não tinha mantimentos. E a orientação dele foi que não se preocupasse, porque acreditasse em Jesus, fé em Jesus, porque tudo se resolveria. E ele vai embora. Logo depois, quando ele tem um contato normalmente com essa pessoa em casa, a mulher vai e lhe diz que não precisava ter mandado tanta coisa. Não precisava ter mandado tanta coisa. É quando ele vem saber que de repente ou não de repente chegou uma carroça na casa dele cheia de mantimentos. E até hoje não se sabe de que forma ou de que maneira aquela carroça, alguém descobriu que ele precisava de mantimentos e mandou entregar na casa dele. Não se sabe o que aconteceu. Então tem alguns fatos de Bezerra assim muito interessantes. Como por exemplo, tem uma do anel, né, do anel de médico. Eu estava lembrada do anel. Não é? Do anel de médico, né? Que aparece até no filme também. Passa no filme, né? Bezerra de Menezes, o Diário do Espírito, né? Quando ele já não tinha mais nada para doar, ele pegou o anel. Pegou o anel de formatura, né? O anel de médico, e deu à mulher, para que a mulher pudesse comprar os mantimentos e também comprar os remédios que ela estava precisando. Então tem várias histórias desse jeito. Tem uma também que é muito interessante. Na própria Federação Espírita Brasileira, ele atendeu um senhor que estava numa dificuldade enorme, o homem estava num desespero terrível. E ele põe a mão no bolso e não encontra mais nada no bolso. Veja a situação em que chegou o Bezerra de Menezes. Ele não tinha mais recurso nenhum, não tinha mais dinheiro no bolso. Aí então ele fala para o homem que vai dar-lhe um abraço deste homem em nome da Virgem Santíssima. Veja que interessante. Aí abraça o homem, pede que ele tenha calma e que ele confie na Virgem Santíssima que tudo irá se resolver. E que ele, quando chegar em casa, ele faça o mesmo com a esposa e com as crianças. Dê-lhe um abraço bem afetuoso em nome da Virgem Santíssima. Esse homem consolou-se e foi embora. Alguns dias depois, ele é abordado para o senhor. É este homem numa outra situação. E este homem revela então que fez o que ele tinha solicitado. E aí o que aconteceu? A partir daí começaram a aparecer as oportunidades. Ou seja, os víveres, os mantimentos, começaram a chegar na casa desse homem. E ato contínuo, ele conseguiu um emprego que estava conseguindo manter a família. Então tem uma série de historinhas assim que por trás a gente não sabe o que está acontecendo. Simplesmente aconteceu como se fosse do nada. Mas Bezerra de Menezes teve toda essa ação. E essa ação, praticamente a última, né, em que ele supria a farmácia de medicamentos para as pessoas irem buscar quando tivesse, foi uma das mais importantes. Houve momentos em que ele saía da própria farmácia, do próprio consultório, ia na farmácia, pegava justamente o recurso que ele tinha colocado lá dentro para comprar mais remédios e trazia para entregar às pessoas que estavam necessitadas. Aí o que acontece é que lá pelos anos de 1900, talvez dado esse tipo de atividade muito voltada para os mais humildes, né? Bezerra de Menezes é acometido de uma congestão cerebral e passa muito tempo acamado. Neste momento, acorre de todo o Brasil caravana de pessoas que vão visitar Bezerra de Menezes, já que ele é uma pessoa profundamente conhecida como o médico dos pobres. E aí tem um detalhe: Bezerra está extremamente pobre. E as pessoas chegam lá e, com vontade de fazer a doação, mas não dão na mão o próximo de Bezerra, com receio de constrangê-lo e também de encontrar uma recusa. Aí as pessoas vão, visitam Bezerra e debaixo do travesseiro depositam alguma quantia para a manutenção dele e dos seus familiares. Bezerra de Menezes desencarna em 11 de abril de 1900, extremamente pobre. Foi o médico dos pobres e morreu extremamente pobre. Não deixou nada de material para a família. Morreu tão pobre que os amigos tiveram que se cotizarem para poder ter condições de fazer o seu próprio enterro e também algum recurso para que a família pudesse, em alguns dias, também se manter. Então é esse o exemplo de Bezerra de Menezes. Ele foi se desfazendo de todo o que ele tinha, de todo o seu patrimônio, ao longo do tempo, em função de atendimento ao próximo. É muita dedicação, muita renúncia, né? Então, nós temos também informação, como o Milton disse, esses, alguns fatos, né? Que foi assim, teve momentos que foi uma retribuição. Também a espiritualidade não poderia deixá-lo amigo também tão só, né? Então houve esses fatos, mas houve também alguns fatos curiosos, né? Do lado espiritual, por exemplo, à noite ele sai para curar, para atender a uma criança, sendo que a sua filha estava muito doente, com as pernas inchadas, e até houve um pedido de sua esposa para que ele não fosse, para que ele desse, explicasse para dar um atendimento à sua filha. Mas ele, como disse, como na missão dele, como o entendimento que ele tinha de medicina, né, não tinha nenhuma dificuldade que fizesse com que ele não fosse atender, ele vai atender essa criança. E quando ele volta à tarde da noite, a surpresa, sua filha estava curada, né? Quer dizer, ele recebeu a assistência espiritual. Então a vida de Dr. Bezerra também foi nesse sentido uma troca. Em algumas ocasiões, né, ele recebeu, como nós recebemos. Não precisamos só dessa coisa material, mas também precisamos do auxílio material. Em alguns momentos esse auxílio chega, né, para que a gente sinta também a presença de Deus junto de nós, né? Que ele nos dá a oportunidade, mas também nos dá as ferramentas para que nós possamos desempenhá-la, né? Então ele se dedicou realmente com bastante ênfase aos seus irmãos em caminhada, e isso fez dele merecer esse título de médico dos pobres. É muito linda a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Eu sugiro que os nossos ouvintes possam ler para entender melhor essa caminhada de luz. Márcio, vamos... Inclusive, né, tem um livro muito interessante chamado Os Lindos Casos de Bezerra de Menezes. É muito interessante, há muita coisa assim. Não, é um outro livro. Okay. Mas é muito bonito. Vamos lá, gente. Lembrando aos nossos ouvintes, vocês que estão escutando em outros sites que são parceiros da Rádio Nova Fraternidade, hoje em mais de 13 sites, o Play da Rádio tocando, né? Um abraço a todos vocês que estão aí ligados nos outros sites e escutando a Rádio Nova Fraternidade nesse momento. Lembrando que você pode baixar o aplicativo da Rádio Nova Fraternidade através do Google Play. Para isso, basta o seu telefone, então seu aparelho móvel, ter o sistema Android. É a primeira web a estar no Google Play, a primeira web rádio a estar no Google Play. Bem simples, aí você pode levar a Rádio da Fraternidade ao seu trabalho, no ônibus, no carro, enfim, você pode escutar a Rádio da Fraternidade em diversos locais. Última pergunta. Sua vida política não entrou em confronto com a sua vida espiritual? Mariana de Curitiba. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os nossos irmãos aí de Curitiba. Vamos passar ao nosso irmão Milton para responder. Bom, Mariane, boa tarde. O Divanildo fez aqui uma locução muito interessante a respeito dos antecedentes de Bezerra no plano espiritual e da sua missão. E nós complementaríamos ainda o que ele comentou, dizendo que Bezerra de Menezes teria que nascer dentro e trabalhar dentro daquele meio profundamente influente do Rio de Janeiro, para poder, a partir daí, ele ter a condição necessária para se contrapor enquanto espírita. Porque se ele tivesse sido uma pessoa extremamente humilde, ficaria muito difícil para ele desenvolver a sua missão. Por isso é que ele começou como médico, depois de passar no concurso, ele foi chamado para o exército, começou como médico militar. É verdade. Então, como médico militar, né, ele conseguiu uma certa projeção, porque precisava, para poder a sua missão ser desenvolvida, ter aquela questão. E em seguida, ele abandona a profissão como médico militar e assume a condição de político, porque aí já começa uma outra fase de influenciar a própria sociedade. Aí ele começa uma ação como político. E é interessante essa questão de como político, porque quando ele candidatou-se, o principal opositor dele alegou que ele não poderia candidatar-se, e alegou algo como que a profissão que ele ocupava era uma profissão de médico, mas de uma segunda categoria. Então ele não estava habilitado para aquele cargo político. Em função disso, ele abandona a profissão como médico político e assume justamente o político. E aí, como político, nós podemos perceber que não tem como, eu diria assim, ter uma interferência negativa na sua ação como político. Geralmente, quando a gente fala em político, vem algumas conotações meio negativas. Mas acontece que a ação política do Bezerra foi completamente diferente da maioria, da quase totalidade. Porque Bezerra dedicou-se praticamente às chamadas causas sociais, causas ambientais, causas ecológicas, as questões das minorias. Ele foi um grande defensor dos menos favorecidos, dos mais humildes. Então, a atuação política dele foi uma atuação política diferenciada. Passada esta fase, isto porque, como político, ele precisava estar dentro da sociedade carioca como um membro muito influente para poder desenvolver a sua tarefa. Depois que ele conseguiu tudo isso, aí ele abandona a política e vai exercer a sua profissão como médico. E aí já começa como médico, mas um médico também diferenciado, que é o médico dos pobres. Então nós começamos a perceber que pela a ascensão, pela caminhada de Bezerra, a gente percebe que não tem nada que se contraponha ou que desdiga justamente a sua vida espiritual. A sua vida espiritual é uma consequência das ações que ele desenvolveu enquanto esteve conosco aqui nesse plano físico. Como foi uma ação profundamente diferenciada, porque toda a sua ação foi em função de uma vida espiritual, não há contradição. Então ele teve como conciliar, né? De certa forma, observa que há uma conciliação da sua ação aqui com a questão da sua vida espiritual posterior. Não sei se Divanildo gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Divanildo. Nós gostaríamos de acrescentar não houve interferência da sua vida política com a sua vida de espírita, e um motivo, né, que nos faz falar isso com todo o nosso bom senso é que, primeiro, ele, ao ser convidado para entrar na política, ele foi convidado pelos amigos, pelas pessoas que acreditavam nele, né, já conheciam a sua obra assistencial, a sua obra de dedicação aos outros. Então, ele passa a ser apoiado por esses amigos, é uma solicitação das pessoas para que ele entre na política. Não foi algo que ele foi por ganância, que ele foi atrás de poder, de mando. E é interessante que depois, já como político e de projeção, como o Milton falou aqui, ele se revela espírita nessa assembleia com mais de 2.000 pessoas, e a partir daí ele é eleito presidente da mesa diretora várias vezes, como deputado geral, como se chamava antigamente, o deputado federal de hoje em dia, e como deputado hoje, deputado estadual do Rio de Janeiro, antes ele tinha sido vereador. Então ele é eleito para ser presidente da Câmara dos Deputados, né, várias vezes, já tendo se revelado espírita. Então nós vemos por aí que ele era respeitado em todas as partes. E o trabalho era uma continuação, um trabalho do outro, porque ele se fortalecia em ambas as partes e passava esse fortalecimento, passava essa honorabilidade para as pessoas que estavam no seu entorno. Então ele foi feliz em todas as campanhas que abraçou, em todo o trabalho que ele desenvolveu. É, minha gente, foi um ser humano extraordinário, e quem sabe em outro momento nós faremos um novo programa para falar um pouco mais sobre esse nosso irmão, que exerceu aqui uma missão especialíssima, engrandecendo o movimento espírita, permitindo que nós pudéssemos realmente trilhar esse caminho de união, de disciplina, de paz, de harmonização. Então, essa foi a última pergunta dos nossos ouvintes. Queremos agradecer a todos e vamos passar aos nossos irmãos, a começar por Divanildo, para fazer as considerações finais desse programa de hoje. Nós queríamos, antes de dar as considerações, ler a mensagem que ele deixou ao desencarnar, os últimos momentos de Bezerra entre nós. Diz que a Anasaka lhe transformara o corpo, a hemiplegia impossibilitara os movimentos. Sua voz era pastosa e lenta, apenas o olhar era vivo e sereno, bom e puro. Era 11 de abril de 1900. Sentindo que se aproximava a hora do seu decesso, pediu que o ajudasse a levantar-se um pouco, e com a cabeça erguida, olhos voltados para o alto, assinhorou baixinho e entre lágrimas, deixando-nos suas últimas palavras como a lição permanente de sua grandeza espiritual, de seu espírito totalmente libertado dos vícios e ligado à causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas, suplica ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que eu deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, mãe querida, eu te peço pelos meus irmãos que ficam, por estes pobres amigos doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assisti-os por caridade. Dá-lhes, Senhora, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira a multidão de pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E desencarnou. Havia duas assembleias, uma na terra, outra no céu. Uma dizia: não partas, bom velhinho, fica conosco para o nosso consolo e alegria. A do céu dizia: vem, alma boa, buscar o prêmio do teu esforço, da vitória da tua missão cristã. E ambas diziam numa só voz: bendito sejas, Bezerra de Menezes, louvado seja Deus. Para sempre seja louvado, né? Queremos concluir agradecendo principalmente a Deus e a espiritualidade, mas esse momento sublime e a oportunidade de falar sobre esse vulto que nós temos gravado na nossa mente, no nosso íntimo, como esse dedicado servidor da causa dos pobres, encarnados e desencarnados. Que Deus o abençoe sempre e que Deus abençoe a cada um de vós que estão conosco nesse momento e que nós possamos nos encontrar em uma outra oportunidade. Que Deus nos abençoe. Milton. meus amigos. Nós queremos também fazer a nossa abordagem final, justamente lendo uma mensagem de Bezerra de Menezes, chamado Filhos, muito obrigado. E diz a mensagem: Filhos, o Senhor nos abençoe e nos ilumine sempre. O pequenino servidor vos compartilha o banquete de amor, tentando agradecer. As palavras desaparecem ante as grandes emoções que nos tomam de improviso, como que a imobilizar nos sentidos que se fazem ineptos para qualquer manifestação. Podemos, desse modo, unicamente dizer-vos: Deus vos recompense. Achamo-nos todos na jornada para adiante, compreendendo que a meta por atingir nos acena ainda muito longe. Estas palavras muito longe, porém, não significam dificuldades ou aflição, porque os caminhos se nos enfeitam agora em palma de esperança e caridade, auxiliando-nos a seguir. Obrigado, meus filhos, pela ternura de vossas lembranças. Muito obrigado pelas mães que receberam filhos de nossa confiança e de nosso carinho, aguardando quase que exclusivamente em vosso amor o dom de sobreviver nas provas terrestres, e que, em nome de Jesus, adornais de estímulos santos, de modo a se reconhecerem sob a cobertura da providência divina. Muito obrigado pelos pais que a luta do dia a dia cansou no trabalho e que encontram, como sempre, em vossa abnegação, a certeza da proteção de Deus. Muito obrigado por aqueles irmãos que a fadiga orgânica situou nas últimas linhas da resistência e que vos recolhem a dedicação e a fraternidade por relíquias da alma na viagem da libertação, talvez muito em breve. Muito obrigado pelas criaturas irmãs em necessidade que se vos aproximam da mesa de assistência e carinho, a fim de receberem o pão da solidariedade, adquirindo em vosso gesto a convicção de que nunca estiveram sozinhas no esforço de superação das próprias dificuldades. Muito obrigado pelos doentes que vos procuram, buscando o remédio da esperança e da paz, e que vos recebe as mãos por estrelas de bênção a lhes clarearem a estrada para refazimento das próprias forças. Muito obrigado pelos jovens tristes que vos contemplam a atividade, buscando a diretriz pela qual suspiram, a fim de que a caminhada no mundo se lhes faça menos árdua no rumo de uma vida maior. Jovens que começaram a existência à maneira de seres torturados pela sede do afeto e que, na ânsia de encontrar a verdade do bem, oscilavam entre as requisições da luz e a influência das trevas. Muito obrigado pelas crianças que trazer de novo da amargura para a alegria, orvalhando-lhes os corações com a bênção de vossa fé, trazida em serviço a todos que caminham nas trilhas da evolução, varando empecilhos maiores que os nossos. E muito obrigado por aqueles outros pequeninos que ainda não nasceram, mas que esperam amor e proteção a fim de abordarem o campo da terra para a execução das tarefas edificantes que lhes dirão respeito no dia de amanhã, e que, embora sem voz, ainda para expressar-vos conhecimento, pedem a Deus por vossa felicidade, porque conseguiste livrá-los do aborto e lhes amparaste as mãezinhas, tantas vezes agoniadas e sofredoras, em prece constantes, para que não venham a perdê-los em razão das necessidades e provações que lhes suscitam a vida. Obrigado, sim, por tudo quanto dais e por tudo quanto derdes, porque é dando que recebemos. Obrigado porque acreditaste na caridade e aceitastes a obrigação de fazer o bem. As migalhas diminutas que distribuirdes são bênçãos eternas, são luzes que se vos responderão nos caminhos de hoje e do futuro, indicando-vos a verdadeira felicidade. Não temos hoje outras palavras senão estas: muito obrigado. Agradecemos a todos, principalmente por todos aqueles que a luta humana transitoriamente emudeceu na prova que atravessam. Eles e nós nos regozijamos com a vossa lembrança e repetimos a vós todos: filhos do coração, que Deus vos abençoe. Assim, meus amigos, encerramos a nossa participação, agradecendo a todos vocês e também dizendo que somos todos gratos a Bezerra de Menezes, este ser que continua a convidar a união fraterna, perfumando as almas com seus exemplos de mansidão, devotamento, benevolência e perdão. Obrigado, amigos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade superior, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui ouvindo essas mensagens tão edificantes, emanadas desse espírito maravilhoso que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Queremos agradecer a Milton Ramos, que se predispôs a dedicar o seu tempo a espalhar para nós essa trajetória de luz, que é a trajetória do nosso irmão Bezerra de Menezes, médico dos pobres. E que ele deixou bem claro aquele brocardo que fora da caridade não há salvação. E que nós possamos seguir os seus conselhos, seguir esse mesmo caminho que ele, que permeou toda a sua vida, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então queremos agradecer também a todos que cooperam com a nossa rádio, aos participantes, aqueles que fazem programa na rádio, que fazem com que essa rádio possa continuar espalhando a esperança, a paz e a alegria, como Carlos, Edson, Alonso, Marluce, Leones, Wallace, Zaira, Sheila, Marcos, Cláudio, o nosso dedicado diretor Márcio, a quem agradeço o convite para esse trabalho maravilhoso, a Aninha, o Divanildo, Pedro, que está sempre aqui comigo, juntamente com o Leones. E quero também agradecer a visita do Túlio e da Maria Clara aqui ao nosso estúdio, trazendo paz e alegria para todos nós. E um agradecimento especial ao nosso irmão Mendonça e Rita Farias, que são cooperadores da rádio, cooperadores que ficam assim no seu anonimato, mas participando e ajudando e fortalecendo o nosso trabalho. E dizer para vocês que o tema próximo, do próximo dia 27, será o aborto e suas consequências diante da visão espírita, e que o orador será o médico Fernando Caldas. Então convidamos a todos vocês, ouvintes, para se fazerem sintonizados nesse dia, que com certeza será mais um dos dias grandiosos que Jesus tem nos proporcionado, de aprendizado, de conhecimento, de troca de experiência. Então, muita paz para todos e até a próxima terça. E assim, vamos encerrando mais um Espiritismo em Foco. Que Deus abençoe a todos nós. Você acabou de escutar, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco.